campina coberta de serração, e o luar cor de prata clareando meu sertão, e um galo cantando ao longe na dobrada do espigão. Os tempos de serenata me vem na recordação. Uma cigarra nas tardinhas de verão, deitado na minha rede no terreiro do garpão, e as fumaçadas queimadas abafa meu coração. Me lembro daquela ingrata, é triste a recordação. Quando eu escuto um berrante ressoando no grotão e vejo uma boiada passando pelo estradão, meus olhos choram a saudade do tempo que eu fui peão. Somente a espora prateada guardei por recordação. Velho esquecido, jogado na solidão, a vida é passageira, este mundo é uma ilusão. Adeus minha mocidade, sei que não volta mais não. O dia que vira morte acaba a recordação.